não, nós, o primeiro já passou para o marcador externo, vai para o farol de Itapuã e aguarda autorização para cruzar a final. São dois tráfegos? Dois, um ou dois. O primeiro passou externo e o segundo está em Duna. Ok, então eu sou autorizado a retornar aqui para a cabeceira 35 e taxi para o Gré. Cliente autorizado a retornar para a cabeceira 35, vê 190 com 113. Certo. Câmara, o Pedro. 3663, pronto, ponto zero, cabeceira 10. 3663, mantém posição. Mantém para 3663. 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após direto conquista. Controle 120, decimal 8, aciona 5133. Cliente autorizado 200 para vitória da conquista, decola do 110, curva à direita, saída Arbor, após direto, 128, controle. Transponder 5133, trip 5221, reportaremos para puxa, acionamento, pátio, remota 12. Correto, 5221. Está na meia 311 estabilizada. Estabilizando agora, está no localizador. Torre 118 decimal 95. Torre 1895, chame a meia 311. Passaredo 2223, chame a C3CIP 1288, alternativa 1260. 2888260, passaredo 2223. 2 na aproximação, informarei pista livre. Ok, aguardando 6319. Guarda 107, ou 06, autorizado o táxi a baixa altura até o pátio do Gré. Tem que aguardar o tráfego para passar o cadastro do Gré. Ciente. Entrada 10, chama a torre. 118 decimal 95, o ajuste no 022, tem um bom voo, 6225. Gente, autorizado direita, Índia, 118 decimal 95 no ponto de espera, 1022, ajuste, eu chamo 6225, boa. Para o táxi do TAM 3604, 167 na sua vez, 4 horas e 5, alterna com 5. Então, guardião, tem tráfego agora, eu chamei o marcador externo. Gente, o tráfego está iniciando aqui pro Gré. Chamei 6311, sobre a informação, tem um tráfego que está crescendo a baixa altura na pista 17, o helicóptero não vai interferir. 7-6319. TAM 3604. Para o táxi do TAM 6312, 133 a bordo, 330 de autonomia, alternando Natal. Autorizado, táxi via Pátio 1, Índia no ponto de espera da 10, chama a torre, 118 decimal 95, o ajuste 1022, o Xané 63, 12, tem um bom voo. Via Pátio 1, Índia, o ponto de espera chama 1891, ajustado dia 22. Grato, um bom dia, o Xané 63, 12. Utilizando livrar a pista. Já está livrando 9072. Salvador, nível 240, só um minuto para cópia no pátio militar. Salve, bom dia, gol 9072, livrou. Gol 9072, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, Juliette 9072. Mantém pistão no zero. Após o tráfego do Xanar na curta final, ele mantém cabeceiro no zero, tá? 3663. Xanar 6225, tô à frente do tráfego, após o plano iniciar a rolagem, ele mantém. Após o plano rolar, ele mantém, 6225. Salvador, bom dia, Papatango, Whisky Mike Alpha, informação mais. Whisky Mike Alpha na chegada Bonf, desça para o 060. Bonf 060, Whisky Mike Alpha. Olimpo 02, cópia. Autorizado conforme, Salvador, Salvador, nível 240, decolagem da pista 10. Após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, intercepta radial 222, e prossegue conforme a orientação da defesa aérea. O controle Salvador PERI 120.8, aciona o transponder 2641. Os canais são o Tango 18 e o Tango 105, o Olimpo 02. Decolagem autorizado no zero, vento no 90 graus, 129. Eu decolagem no zero, 3663. 6311, de 6311, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Ok, reportará o 6311. Uno 605, autorizado para tiver acionamento no 5, chama táxi. 605, autorizado, chama táxi. Gol 982, chegada Mari, desça para o 070. Chegada Mari, 070, 982. 59, cópia. Cópia, senhor. Curitiba, nível 360, via UP Zulu 21. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. A frequência do controle 120.8, aciona 5130. Copiou, está 3859, Curitiba no 360 está autorizado, a APS Zulu 21, decolamos da 10, curva direita, perfil da Arbor, transição elétrica, 208, opera o controle, aciona 5130. É remota 12. Planejamento correto, chama pronto, pushback no momento, então 3859. Passarei, senhor. 308, ponto da base, obrigado. Bom dia. Juliette, portão 01. Após o tráfego da companhia, prossegue Juliette, portão 1, voo no 072. Após 2000, voo direto Leda. 340, após 2000, Leda, obrigado. 3663. Qualquer senha ali, mantém o trânsito. Número 11, para a cópia Guarulhos, informação mais. Para o 3663 após 2000 Leda, é isso? Afirmativo. Obrigado, Tereza. Salvador para Guarulhos, o nível já pré-aprovado é o 36. Número 2 para a cópia, aguardando no portão 11. Aguardando Guarulhos 360-629. Poxa, na 6311, segue o Boeing da Gol à frente, ingressa Juliette até o portão 03. Segue o Gol até o portão 03, o 6319. Espera, pronto, o 6312. 6312, estou sim. Após a rolagem do TAN, a linha mantém o no zero. Após a rolagem do TAN, a linha aí mantém o Oceaner 6312. Ataque. Coordenar, reporta ataque 3859, obrigado. Gol 1888. Mike, Fosse Serra. Após Pelô, vai prosseguir na descida para 2000 pés, ao Juno 022. Autorizado o final de ESE, pode estabilizar o localizador. Gente, reportaram o estabilizador, o mais forte de Juliette, reporte pelo 2000. Bom, no 888, desça para 3000 pés, o ajuste 1022, redução para 2009. 3000 pés, 229, gol, 1888. Salvador, um bom dia, o Xenia 625, do colapso, escuta. Xenia 625, bom dia, contato adapto para o 320, perfil da Momo. Gente, perfil da Momo, possibilidade de manter a proa, devido a informações? 022. 4, Terra Hotel Charlie. Terra para 4.000 pés, o ajuste é no 022. 4.000 na 022. 1982 descendo para o 050. 050, bom 982. Salvador, condições do 6225, mantém a proa devido a informações? Sena 6225, por quantas milhas manter essa prova? Mais 5 milhas, 625. Se autorizado após 5 milhas, perfil Momo, vou em Momo. 7 após 5 milhas, Momo, 625. Mão pela esquerda. Nativo, pela esquerda, na prova de mão. Esquerda, na prova de mão, 625. 108. Alô, Salvador Gol 605, tá pronto com 175 a bordo, alterna Campinas 332. Boa, Jesus, 180 pra nós. Iniciou o localizador do Gol 186. 18, decimal 95, ajuste no 022. O Gol no 605, tem um bom gol. Índia, 1895, 1022, obrigado, bom trabalho. Solo para acionamento, Papa Romeu, Serra Hotel Charlie. Chama a torre, o Serra Hotel Charlie, 1895, para acionamento. Torre. Ana 6211, cópia. Cliente, livre acionamento, chama táxi. 6312, decolagem autorizada 10, vento 190 graus, 12 nós. Decolagem autorizada, 6312. Pronto, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, o nível é o 360 via rota Bridge. Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. O controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5141, web 6729. Guarulhos 360, Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 3. Decola no 0, curva direita da El Leda, com a Leda Jet Bridge. 208, controle 4141, transponder, 629. Confirmando 5141 no transponder. 5141, web 6729. Correto, portão 11, chama pronto, pushback, acionamento 6729. Vai chamar puxa, acionamento 6729. 7188, curva direita, proa 060 para o localizador. Pode estabilizado, prossiga na descida para 2000 pés. 2000 pés é chamar estabilizado, gol 1888. Tá 3663, chame centro Recife, 1251, na alternativa 133-25. Afirmativo, Recife agora, fecha malta 3663, obrigado, bom trabalho, Serena. Bom dia, bom voo. Tá, mantendo 285, China 6225, liberando informações. Confira a prova? 285. 325? 285. Gente, após vivo e Momo. Gente, após ver o Momo. Controle o TAN 3304. TAN 3304, siga. Solicita voar pro Adelefa para evitar formações de queda. TAN 3304, está autorizado voar Adelefa. Obrigado, 3304. Mike Juliette no Lock. Mike Fox Juliette, completa aproximação final, torre 198 decimal 95. TAN 2894. Controle de Salvador, bom dia, o Xené 6312. Pucaracaju. Caracaju 312, contato radar para o 350 na saída Puca. Roda 350, saída Puca, Xené 6312. Foto só, Juliette. Som para 200. 200, 92, 700. Bom, 88, agora sem acesso para a torre. Guarda. Whisky Mike Alpha, vetoração para aproximação final LS, curve à esquerda na proa 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limitado pelo localizador, Whisky Mike Alpha. Trip 5221 no... após a liberação do setor pelo Airbus da TAM, inicia na remota 114, chama pronto para o táxi. 7 após o Airbus da TAM, inicia 3521. Chanel 6225 na Pro de Momo. Gente, Chanel 6225. Pouso autorizado no zero, vento 190 graus, 131. Sempre teve pouso, vai estar travado, mas pode ser. Ciente. Bom voo, Olimpo 02. Ativo autorizado, Alfa, Juliette, Pati, de ponto zero, por 2, tomando curto, autorizado. 360, após 2000, voe direto Leda. 360, direto Leda, no 605. O Chané 6225, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 12685, 2545, Chané 6225, boa. Voo 1982, para sequestramento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Mantém presente proa, limitado pelo ato 982. Região P3 da Força Aérea, que tem prioridade sobre o seu tráfego no momento, e segue o P3 como número 2 até o ponto de espera via Índia. O ponto de espera, torre 1895, o ajuste no 022. Confirmando o tráfego em operação militar, tem preferência para decolagem, a 3859 tem um bom voo. Estamos ciente, visual com P3, após a passagem, prossegue baixo Índia 1895 no ponto de espera, com a torre 1022. Obrigado, senhor. Para 1-8-0. Podia confirmar a frequência da torre? 1-8-8, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. Whisky Mike Alpha para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 1-5-0, reporte estabilizado. Esquerda 1-5-0, reporte estabilizado, Whisky Mike Alpha. Delivery pose com 1-8-8-8. Autorizado o cruzamento da Alfa Kilo até o pátio 3, o Mike Foxtrot Juliette. Autorizado o cruzamento, ingressando aqui para o pátio 3, o Mike Foxtrot Juliette. 5221 para o táxi POB 51, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 5221, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia no ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1022, tem um bom voo, 35221. Sente, seguindo o UTAM, ponto de espera chama 1895, 35221, obrigado senhor, um ótimo dia. Salvador, bom dia, Rodrigo, tem ponto de espera. Hotel 25 Bravo Mike. 9820 2680 2680 3304, obrigado. Sou 982. Sou 982, agora você fez sua torre. Diz que Mike Alpha estabilizado. Afirmativo, visual. Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Solo 2-4, direito no 219. 219. Olimpo 02, só para informação do senhor, tem um tráfego agora, já passou o marcador externo e outro está em duna. Assim, tráfego por zero, vou autorizar. Whisky-Mike Alpha, pouso autorizado no zero, vento 190 graus, 129. Livre pouso 190, Whisky-Mike Alpha. Meu C3 Chip na frequência 125, décima 1, alternativa no 3325. 251, Oceana 3325, Gol 605. Gol 1982, agora com a torre, 18, décima 95. 295, 982. Gol Salvador, Gol 982, estabilizado ILS a 10. 982, continua aproximação, autorização de pouso. Autorização de pouso. Na prova do farol de Itapuã, reporte para descida. Se tiver acionamento, chama táxi. Chama na táxi, 6729. Após o tráfego curtíssima final ali, mantém pista no zero, preparando para decolagem assim que autorizado. Tem um tráfego agora, tá passando o marcador externo. Uma quarta sua medicação. Quatro, quanto a sua radar na posição coral. Oi, Mari, reporte pronto para a descida. Boa, Mari. Inicialmente solicita 15 graus à esquerda de Mari para livrar a formação. Autorizado, reposte ao término do desvio, depois vou em Mari. Sente que você vai ter desvio após Mari. Agilizando, 121, decimal 9. 219. 02, decolagem autorizado no zero, vento 190 graus, 12. Precisamos fazer alfândega, senhor, é pátio 3. Deu pátio de aviação geral, né? Creio que sim. Ok, a gente prossegue via alfa e primeira esquerda naquilo. Até o pátio 3 aí, próximo à posição remota 01 do pátio 3, tem uns tráfegos estacionados aí, a infraero deve estar aí aguardando. Afirmativo, pátio 3, o Spike. Pátio 2, pouso autorizado no 0, vento 190 graus, 129. Livre pouso do Gol 982. Limpo 02, você colocou 08, controle 208. 208, limpo 02. Salvador, bom dia, Olimpo 02. Olimpo 02, bom dia, contratada, estou para o 240, voe direto Leda. Subindo para 240, direto Leda, Olimpo 02. 259, ali mantém pista no zero. Com informação do senhor, é o número 2 para decolar, se o tráfego da 17 vai decolar. Gente, a linha mantém não no zero, tá? 3259. Ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 1022, bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, B22, 629. 321, está pronto, ponto de espera. Gente, mantém ponto de espera, 5221. Voo no 982, solo 29, direita no 219. 219, livrando direita, 982. bom dia, Gol na nave 82, livro aberto. Gol 92, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Luiz Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, Juliette, na nave 82. Alfa Uniforme Romeu na chegada da Mari, prossiga descida para o 060. Manda para o 060 na Mari, o Alfa Uniforme Romeu. Gente, é 060, a sua identificação. Gente, que boa, descendo o 060, identificação. Hotel Charlie, decolagem autorizada no 7, o vento 210 graus, no 3 nós, após a decolagem, chama o controle no 08 e já inicia a curva para cruzar o campo. Delta, chame a torre, 18 decimal 9, 5. Mike é com Delta, ao atingir o farol de Itapuã, libera o litoral e prossegue cruzar a final da 1-0. Hotel Charlie, decolou 31 no controle 208. 208, bom trabalho. Obrigada. Romeu, Sierra Hotel Charlie, decola perfil Momo, cruza 1500 pés. Papá Romeu, Sierra Hotel Charlie, contatada para 410, perfil da Momo. Subindo para 410, perfil Momo. Super 5-4-4 no ideal para a descida. 5-4-4 é o controle. Câmbio ideal de descida, 5-4-4. Descida para o 050. Para 050, na Mari. Bom dia, controle de Salvador, Oxané 6250, cruzo 2-0 até 1-5-0, informação mais. Oxané 6250 na chegada da Mari, desça até o 070. 070, chegada da Mari, Oxané 6250. Papá Romeu, Alfa Uniforme Romeu, reduzindo para 2-5-0 nós. 2-5-0, redução. Autorizado, cruzamento da final da 1-0, marque com Delta. O Salvador, muito bom dia, Xané 6311, cruzação 360 Guarulhos, por gentileza. Estou ali, mantém 1-0. Após estou ali, mantém 3221. 02281. Essa área 2281, nossa identificação. Identificou, está passando a posição ponte, não está passando a frente. O trip ali mantém onda zero, mas é da rádio. Na posição Conde, voo e bom, que é posto ponto para descida. Voo de bom, e o 2281. Aqui com o Delta Pouso autorizado no 7, vento 190 graus, 129. Delta. 3859, decolou os 34, controle 1208. 08, boa. Costa 319. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Tópez 16, Belo Horizonte, após direto Trive. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza prefiro a subida da Euleda, após o Eda, voa direto Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5144, Oxané 6311. Se batiu. É autorizado 360 para Guarulhos, Tael, lei da bridge a saída, exceto em bridge a Peugeot 16, Belo Horizonte, trigo. 5144, 400 comandantes.